Em Suzã eu clamei, meu coração aflito. Notícias de miséria, Jerusalém em conflito. Os muros quebrados, portas em chamas, teus filhos chorando, clamando por tuas almas. Ah, Senhor Deus dos céus, atende a minha voz. Nossos pecados. Peço, Senhor, que a Ti eu me voltei. Nossos corações errantes, perdidos em dor, mas em Teus braços encontramos o amor. Restitui, Senhor, nosso coração.